Thank you. Sul aparecendo de voo 360, após o voo sair autorizado direto elétrico. 300, 300, elétrico, 017. Para o Salvador. Felipe Balmari, muito grato pela colaboração. Thank you. zero graus, vai ficar chato. Seja autorizado, Sierra Golfo, informação 187. Thank you. 1200 ao 370, Fuca Nova, Fuca Aracaju. Chegando a 2-0, boa tarde, sou Tata Rayar, eu vou ser da Fuca, nível 370. Fabiria Fuca, Aju, 1-2-0.

frequência 1-1-8-9-5. Charlie Gol, número 69. Contato radar, segundo aviso, projeção, nível 3, 4, 0. Tango 1, 3, 4, 0, preservação, gol número menor. 3, 4, 0, 3, 4, 0. Tango 2, 1, 7. Tango 1, 3, 4, 0, 4, 4. Serra, obrigado. Tá de boa, Papa Romeu Juliette, Bravo Serra. Papa Romeu Juliette, Bravo Serra, contato radar, Brasil Serra, São Bruno, nível 430. São Bruno, até o 430, Juliette, Bravo Serra. visibilidade para 24, agora mais número 2 com aproximação. Thank you. país existe no 010. Contact now, follow the south, 118-95.